Bom, o Uno 60 faz a passagem do Airbus da TAM via Patifuna autorizado ingresso para a posição 08. Ok, após a passagem do TAM, vamos para a posição 08, Uno 60. Papá Romeu, até o Juliette Ferro, autorizado a alinhar e decolada presente, mantendo o meu pés no corredor Axé, 110, 190 graus, 05 nós, ajuste no 0 no 5. Ingresso no Pationa. Salvador, bom dia, 981, no carreiro, ponto de espera da 1, 0, 4. 981, mantém confirmando alinhar e manter o 989. Alinhar e manter o 989. Aí. 859 decolado aos 26, controle 1, 1935. 435, boa. Solos 26, Mike Romeo Alfa, frequência livre. Deve ser, mano. 9, livre decolagem da 1-0, vento é 1-2-0 graus, 0-6-12 de nós, ajuste no 0 e no 5. Livre decolagem, 1-8-1-1 da Rio. Salvador, bom dia, 3663, meta 6, 4, 0, 0. 3663, após a rolagem da aeronave da Rio 727, alinhar e manter o 1-0. Hidro, corrida, alinhar e manter a aeronave vai ingressar na posição 08, após o ingresso da aeronave, autorizado para seguir para o PAD 3. Mike, bom dia. Militar, confirme ações. Cliente, Pátio 5, confirme ações. Gente, aguarde o número 3 para a cópia. Autorizado com o local, decola pistão no 7, curva à direita, 500 pés, litoral sul, confirmando. Aciona o transponder 01287 e chama o controle em 119, decola 35. Aviso no 1, decolado aos 28, chama o controle 119-35. Responde a zona 0127, Mike Golf Mike. Correto para acionamento, chame torre 118 decimal 95. Deixa no 0 no 5. Mike chama o táxi. Confirmando, o Mike decola direto do Pad 5. Mike, me escuta. Papá, o meu, Mike, Wolf Mike. Wolf Mike, eu sou. É a torre? O senhor decola direto Pad 5? Confirme, tá muito ruim a transmissão. Gente, reporta então para o início de táxi, Mike, Wolf Mike. Confirmando, é Papa Romeu ou Papa Tango? Papá, então, Mike, Wolf Mike. Salvador, Tatu 304, essa é a autorização? 3304, autorizado Brasília, nível 340, primeira aerovia, Pesulu 17. Saída Árvore Elefa, decola pista 10, curva à direita após. Transponder 5004, frequência do controle em 119.35. A 340, a Pesulu 17, Árvore Elefa, condicionando a curva à direita, decolando da 10, 5004, controle de saída 0935, 73304. Tá 3304, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Repara para a posição 7. Juliette Tango Zulu, confirme o horário estimado de call to shore, chama DLA para as 11h30. Juliette Tango Zulu, por enquanto só possua a DLA de 11h30, aguarde em coordenação. Foi feita outra DLA, confirme. Sente, aguarde, iremos verificar. Táxi, a pergunta espera da Papá, confirma se decola da interseção Papá. Gente, reporta no ponto de espera da Papá. Golf Mike autorizado a alinhar e decolar da 17 no sentido litoral sul, vento a 090 graus 089, eixo na 095, 500 pés. Matamos Juliette, estamos no pronto, cópia. Autorizado Terra November Golf Índia. Nível 100, rota conforme o plano, perfil da Arbor, decola pista 10, curva direita, transponder 5527, frequência do controle em 119.35. Juliette, estamos o Lu, Posicionamento correto, reporte pronto para o acionamento. 095. Confirmando 1-1935. 1-1935, Mike Wolf Mike. Mike Wolf Mike, 1935, vou falar da porra. Controle. Tá 3304, no 07, autorizado o pushback acionamento, chame para o táxi. Para o táxi, tá 3304. Tango Zulu, confirme pra mim. Juliette Tango Zulu, autorizado o táxi via parte 3, parte 1, Índia e Alfa, ponto de espera pista no zero, chame torre em 1-1-8, decimal 95, atenta a cabeceira deslocada 380 metros, vai ajuste 1-0 no 5. Parte 3, parte 1, Índia e Alfa, ponto de espera, 380. Tango Zulu, aliás, mantém o posto de espera da 1-0. Estamos no livre decolagem da 1-0. Vento é 1-2-0 graus 07 nós e o ajuste 1-0 no 5. Agilizando manobra, Juliette, estamos lá.

24, iniciei a remetida agora em frente, subiu para 12 mil pés e aguarde o lugar de transferência e controle. Arremetendo em frente, o número 94. O 984, ciente, então curva à esquerda agora, perna do vento da 190, tem condição de aproximar visual? Afirmo, visual para pista 10, perna do vento. Ciente, perna do vento, 1 no 1.500 pés, aguardando girar a base. Positivo, faz o tráfego e aguarda para girar a base. Agora está 3304 na ilha, pronto, bom dia. 3304, mantém a condição. Sim. Reporta para girar base, quando for mais confortável para a tripulação. Você vai chamar para girar base. Só para confirmar que a gente vai aguardar o gol fazer o circuito de visual? Afirmativo. você manter o 1.500 pés, e a nave tá libertando o peso da frente da avó, tá subindo agora, passando 3.000. Positivo, tá mantendo 1.500. Quando pronto, está livre de girar a base. Reporte na curta, embaixo travado. Chamando na curta, Rua 994. Já checou o trem? Tá lá embaixo, tá abaixo. Eu repouso, pistão no zero. Ventou no 20 graus 07 metros, ajuste no zero, no 5. Cabeceira deslocada a 380 metros. Sim, cabeceira deslocada, tá embaixo, tá abaixo. Aliás, manter a partir da cabeceira deslocada da 190. Tá só com o tráfego, tá bom? No solo aos 49, direito no 211 no solo. A torre pede desculpas aí pelo desconforto. O erro foi nosso, ok? (3304) livre de decolagem da 10, venta 1-10 grau 079, ajuste no 095. saber, vou ver. 1-1-1-4, bom dia, segue em Alfa, uma atente da Juliette. Alfa, 1-4, Juliette, portão 4, parte 1. Juliette, portão 4. 98, obrigado. Bom dia, 3304. Bom dia, Mike, confere. Guarulhos 360, pronto, qualquer? Aqui é pronto, qualquer. 2065, autorizado Guarulhos, tiver peso 110, após conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfeito saída da El, Leda, após Motiva, aciona 5033. Controle 1-19-35. Autorizado Guarulhos, 2330, after o voo 10, rota compa do plano, decola da 10, curva direita após decolagem, terceira saída, Tael, Lida, Motiva. Responde 5033, controle 71-19-35. 2065, alinhamento correto no 8, reporta pronta. Alinhamento, já. Bom dia, pronto, cópia? Sim, autorizado Guarulhos, via peso 110, após conforme rota, nível 340. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Motiva, aciona 5010, controle 119-35. Guarulhos aprovado 340. Peso 1-0, temporada 1-0, curva direita, Natael, Leda, Mótica, transponda 5-0, 1-0, controle 119-135. Na 3-1, cotejamento correto, reporta pronto. dia, Torre Salvador, Goma 621, está estabilizada em nave da 190. Aguarde o Fortaleza. O outro liberou, solo no 211. 211, no 641. No 621, livre pouso no 0, vento 1110, grau 079, ajuste no 0 e no 5. Livre pouso no 0, no 5, com o 621. Reporta, esteja direto. Pode ir alfa, você pode ir alfa. Continua a aproximação, aguarde, especializa, cheque tempo. Interceptando o eixo da 17. Então 360 para a esquerda e interceptando a luz. Autorizado no meu pé, Jesus Cristo, me fora. Segue de Alfa, reporta a Juliette. Alfa, Juliette, valeu. Fusão 0 com 1015, trem baixa raça. Victor, boa tarde, Ocean Air 6250. 6250, continue a aproximação e aguarde o pistão ali. Prossegue aguardando. Gente, novo 360 pela sua esquerda, pode aproximar mais próximo aí na terceira linha da final da 17 para a cabeceira, eu sou inicio 360 pela esquerda. Afirmativo, está reduzindo aqui, talvez não seja mais 2590, direito 1211 no solo, solo 02. Direito 219, boa. 6250, continue a aproximação. A sua esquerda, tráfego de pequeno porte, Bravo Novembro 2 Papá, está efetuando esperas na terceira milha da 17, não vai interferir com a aproximação da 10. É livre pouso, 6250, vete 1, centena 99, hoje 90 no 5. Livre pouso para o 6250. Tráfego em questão está mantendo no meu pé na terceira milha da 17, efetuando espera. Seguinte, porém, 9 estado, 6250. Só um pouquinho longe. Visão com tráfego informado, 6250 em fato. Sete. Quando com a nave nacional com o Luiz Cascão, tem vontade de prosseguir. Gente, porém eu tenho um outro tráfego já 3 milhas no marcador externo, um Airbus da TAM, tá com 180 de ground speed, creio que não vai ter separação entre a sua aeronave e a aeronave que precede a aeronave que está próxima aí a cabeceira 90. Efetue o novo 360 pela sua esquerda e a reporte interceptada. Ah, ok. Charge morning 10-3896. Final, runway 10, long final, 10, FTD site. 3896, continue approach, report gear down and lock it. Now lock it down, 10-3896, proceed approach. Eu acho que o senhor poderia confirmar o pátio, o estacionamento? Pode sim, claro está. Pode acompanhar, partindo no 9, pode coordenar o equipe de sala, chama atenção. Solo voa, o Xanã 6250, livrando. Só 3196, livre pouso 10, vento 1300079, origem 10015. Luiz Quiosque Uniforme, novo 320 pela esquerda, reporta interceptado. Tá. Star 38, Harley Creek, under 10, clear land, runway 10, MH0015. 96, clear to land, runway 10130, degree 07 knots, 7 knots, 2 meters, 7015. Clear land, Harley Creek, offset, Star 3. Okay, uniforme autorizado final da 197, condição de se enquadrar com o número 2, confirmando incrementar para final da 197? Afirmativo. Incremento então, o uísque clássico uniforme é a parte da curta, embaixo travado. On the ground of 08. Could you confirm the frequency, please? Release force, which class could form? 5-8, make in. Yes, alternando, olha 9. 1065, autorizado fax via pátio 1, indo até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 095, morro. Passing 1 on 8, decimal 9. Good morning. Approve a taxi via Alpha, then X-ray Kilo, then Apron 3, report to enter Manapron. Via Alpha and Kilo, then Apron 3, turn 3 and then 6. Serra, autorizado cruzamento do campo, reporta gerando base 17. Oi, Salvador, bom dia. Voo 2065, aproximando o ponto de espera da 10, pronto. 2065, alinhar e manter o 10. Alinhar e manter o 10, voo 2065. Tem mais. Nós estamos aqui na Alfa da Juliette, aguardando para prosseguir. 311, informo o portão 2 ocupado, aguardando uma posição da Infero. Mantenha isso na Juliette, 6250. Ok. Primeiro os 3 experimentos, ali mantém a guarda de instruções. Ok, vai alinhar na posição do carro. Portão Gustavo, autorizando o táxi até papai e aguarde. Pela tal direção? a transporta final da 17. Volta rápido, final da 17, pode ver que será. Aquele jogo, prossiga. Aquele jogo, prossiga, foi. O táxi aguardando na papá para o cruzamento 97 Lima, aquele jogo. 0250, Juliette, portão 3, 41. Juliette, portão 3, 41. Valeu, obrigado. Oi. Estamos, estamos aqui, papá. Vai prosseguir, parte 3. Estamos livre cruzamento. Dá 1735. Prossegue via Quebec. Mike Lima na Lima. Mantenha chamando o solo 1211 para prosseguir. É 3 e 9, prossiga. O curso 02 para o curso de emergência. É 3 e 9, assim que o Airbus da companhia parqueando 3, com a dana com a equipação, chama a taxa. Ok, obrigado. Quer dizer, a condição de pouso para do caso da taxa Oscar? Afirmativo, pode ser parado na cabeceira? Da Oscar. Parado então direto na Oscar, o hotel Juliette Serra, o vento é 080-079, o garicho 1015. Hotel Juliette Serra, direto para a Oscar. Autoriza a aproximação direto ao Pátio 4, pro hotel Juliette Serra? Afirmativo, direto ao Pátio 4, Juliette Serra. Serra. Yankee Uniforme, seu plano já foi autorizado e chame a tua em 1-1-2-5. Plano autorizado, tá? Se via parte 1, reporta para a igreja parte 3. Cliente. Confirma. 1184, bom dia, número 3 para a cópia, aguarde distância. Confirmo? 1211, senhor, 1211. Qual a sessão da frequência ali? Segue parte via parte 1 até o parte 3. Aguardo para a porta número 2. Bom dia, Azul 1934, 5 da mais, autorização para Aracaju. Firma o aeronave que chamou? O Azul 9134. O 9134, confirma o do plano? 325. Quente, não possui o seu plano no sistema, aguarde um instante, o azul 9134. Confirma o destino, Aracaju? Afirma sim. Utilizado o táxi pátio 1, após pátio 3, aguarda para a cópia número 4, Lima, Cruzulu. Porto Seguro, número 5, aguarda instante. Tenha posição. Salvador, chama é 63, vou no onda para o táxi, estamos com 169 a bordo, 4 pessoas de Eterno Galeão. 6311, autorizado o táxi, na Índia, chame torre 118, décima 95, ajuste na 095, morro. Chama 6305, obrigado, bom dia. 6311, informa cabeceira de locada 380 metros. Mantenha a posição, 3 e 1, né? 3 e 1, informa o tráfego para pouso com emergência, ok? Mantenha a posição, aguardando transferência. Informa autorizado o táxi até a papá. Três no uno, não compreendi, eu poderia repetir? O que foi? Suspeita de fogo, peço que mantenha a posição, é 3 e 1. Agora baixado de trabalho. 989, informe que a pista se encontra livre. O vento é 140 graus 07 nós e o ajuste é 1095, livre, pouso pista 10. Todo o staff de socorro já foi acionado e estão a postos na pista. Informe ali e mantém cabeceira no 7, aguarde do sol. Velhar e manter. Peço que mantenha escuta. Temos uma aeronave com emergência, aproximando para 90. Mantenha escuta na cabeceira 1-7. Confirma o nível solicitado? É o 2 e 9 horas. Quente 210, peço que aguarde, estamos em condenação. Quente, aguarde, obrigado. 9134, aceitaria o Uno, o nível 190? Afirma, 190, sem problema. Quente, aguarda apenas a confecção do plano, é o número 5 para a cópia. Quente, aguarde, obrigado. Número 2 da guarda. 034, confirma o tipo da aeronave? Para a L-190. O 9-1 vai taxiar até o pátio 3, lá fica até o balizador, na minha escuta permanente. Não consegui compreender sua transmissão, a transmissão está muito baixa, confirme, vai manter a taxi alfa? Ciente, mantendo a taxi alfa, aguardando inspeção. Ciente, mantendo a minha escuta permanente. Salvador, Fernando, 63, tudo onda, confirme a presença da HMT? Aqui? Informa a pistola 028 impraticável devido à inspeção.